Um jardim, um coreto, a música e a saudade. É a nossa caixa postal, está cheia. Nós recebemos várias e várias correspondências e hoje nós vamos apenas citá-las, pois nós ficamos em convalescença por 2 semanas. Não pudemos vir aqui à emissora, mas as cartas chegaram. Rua Georgia, São Paulo, remetente Miriam Raffaele. Nós nem abrimos esta cartinha ainda. Esta aqui também, do cabeleireiro Rossi, ele que é uma pessoa muito estimada, ele que tem o seu salão na Rua Riachuelo, aqui em nossa cidade de São Carlos, ele que é realmente uma figura especial, ele que é nosso ouvinte de muitos e muitos anos, nos envia um simpático cartão postal. Vamos lê-lo futuramente, mesmo seja a época de Natal. Também, lá da Supercap, nós recebemos do nosso gentil ouvinte, ele que é o doutor Antônio Pérez Penin. Ele é advogado e é cantor e é também nosso gentil ouvinte. Lá da cidade de... Vejamos aqui. Cidade Jarinu, São Paulo. Quem nos envia este e-mail é Dona Maria Estela e senhor Osmar Martins Ceroni. Também não lemos ainda este e-mail, mas nós vamos cuidá-lo com muito, mas muito carinho mesmo. Da cidade de Ribeirão Preto, César Savazzoni. Isso mesmo, César Savazzoni, assinando o e-mail, e ele faz uma solicitação de uma música que é bastante difícil, mas vamos fazer de tudo para achar esta composição e fazer com que ela seja enfocada em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Aos ouvintes que estão nos escrevendo, aos ouvintes que estão passando e-mail para nós, os nossos agradecimentos, pois nós já falamos que ficamos 2 semanas sem vir aqui na emissora, pois estamos em convalescença de uma cirurgia que sofremos. Mas estamos bom. Vamos lá com a música. Sr. Paulo Torres Homem, ele reside aqui em São Carlos, e ele gostaria de ouvir concluída Arranjo Astor Silva, do bom baiano Caymmi, Samba da Minha Terra. Hebe Camargo, aliás, esta gravação foi feita há muitos e muitos anos passados, e Hebe Camargo é talentosa, Hebe Camargo também é cantora. Hebe Camargo comparece para defender do Breno Ferreira, Andorinha Preta, arranjo Antônio Carlos Monteiro de Souza. Tudo isso para ele, Sr. Paulo Torres Homem, que está em nossa sintonia, ele que reside aqui em São Carlos e que gostaria de ouvir com versos do Hermínio Belo de Carvalho, Tobias da Vai Vai em Sei Lá Mangueira. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole.

mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Vista-se no alto, mas parece o céu no chão. Sei lá, em Mangueira, poesia feito mar se alastrou. E a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar. Que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais que os olhos não conseguem perceber. De que lhes falo, sai tão somente do meu coração. Em Mangueira, poesia não sobe e desce constante. Anda descalço ensinando um modo novo da gente viver, de sonhar. Você não ouve uma música qualquer. Nós, também, não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lafique Imóveis, nesta oportunidade, faz com que, por nosso intermédio, cheguem aos nossos ouvintes os votos de boas festas. Um feliz e santo Natal para todos os amigos e clientes da Lafique Imóveis. Mas vamos nós com música? Vamos sim. Sr. Eupídio Silva, que também reside aqui em Carlos, ele é nosso gentil ouvinte e pela vez primeira ele participa e diz em seu e-mail que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, Sr. Eupídio Silva em nossa sintonia, arranje regência do pianista e maestro Luiz Arruda Paz, que foi dor da nossa Odeon. Luiz Arruda Paz, saudoso maestro, com seus músicos, do musicólogo Ari Barroso, a composição Maria. Francisco Alves, o rei da voz, não poderia faltar. Ele defende, atendendo assim ao nosso gentil ouvinte, o senhor Eupídio Silva, em arranjo Radas, ou melhor, Eduardo Patané. Chico Alves canta do Crécio Caldas, Velhas Cartas de Amor. Thank you. Cartas de amor, uma história infeliz, dois que se amaram demais e o destino não quis. Velhas cartas de amor, todas são sempre iguais. Desde a primeira promessa, as palavras finais. Sei que a verdade é cruel, mas quem ama não crê. Noites e noites em claro esperei por você. Velhas cartas de amor já não têm ilusão, pois o que existe é saudade no meu coração. Cartas de amor já não tem ilusão, pois o que existe é saudade no meu coração. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Juninho, mais um intervalo e na volta conosco, Demônios da Garoa, Edu da Gaita e Calbi Peixoto.